amando, esquece a noção do tempo. Não me perguntes quando, vai depressa, antes que seja tarde. Não olhes para trás, já toda a terra arde. Central emitiu o sinal no ecrã do radar, tudo indica normal. O ecrã do radar, tudo indica normal.